Sistema de propina, golpista predomina. O dinheiro determina o método de economia. Justiça militar pune certos indivíduos, absorve assassinos, vício autoritarismo. Quem anda armado pensa que está protegido. Demônio paga rodada em cada aperto de gatilho. Mais um lutador aclamado como invencível, traído pela casa, aniquilado por um tiro. O inimigo te exclui desde o princípio. Aumenta o dólar e chora quem pede esmola. Sem escola, falsa política incentiva aquela doutrina cafajeste, quebra de democracia. Parece piada, quem mata também marcha, lavando a farda de sangue, premiando canalha. Durante a repressão, uma semente foi plantada. Nós somos a herança, a resistência nunca acaba. A impunidade cria novos envolvidos do mundão. Império, ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha. Vote, reze, espere, corra. A impunidade cria novos envolvidos do mundão. Império, ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha. Vote, espere, reze, corra. Este país vendido, onde quem manda é um político que rouba e mata o povo e se torna o inimigo. Controlam seu destino, dificultam o seu caminho. Vejo crianças chorando de fome, procurando alimento no lixo. Este é meu arquivo, com 60 gigabytes de memória. Imagens que passam e modificam a história. Nos tratam como a escória, nos empurram para as drogas. Neste jogo de perde ou ganha, eu conquisto minha vitória. Pessoas jogadas na calçada, eu sei que você já viu. Desistiram de viver e o mundão engoliu. Puta que pariu, então morre mais de mil. Pela televisão eu vejo um militar metralhando um civil. Alguns fecham os olhos pra esse grande genocídio, mas nem Nostradamus previu este verdadeiro anticristo. Eu analiso tudo, politicamente é um absurdo. Eu narro desespero e caos, vindo do submundo. No meu sistema periférico não há ordem nem estudo. Adolescentes desocupados adquirem hábitos noturnos, procurando refúgio até debaixo do viaduto. Realidade Brasil, rotina do terceiro mundo. A impunidade cria novos envolvidos do mundão. Império, ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha. Vote, reze, espere.